Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Sejam bem-vindos a mais um programa da terceira temporada do projeto de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Hoje o nosso programa será dedicado às principais notícias da nossa escola, dando assim a conhecer as atividades dinamizadas pelos diferentes cursos, intercalando com a nossa sugestão musical. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa, que mais uma vez se associa a nós neste projeto. Antes de ficarmos a conhecer as principais notícias da nossa escola, vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Até já! 전진 남만 청순 가련 새침 한척 이젠 지쳤 나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무 감정 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지만 I'm not sorry 오늘부터 나 Bitch 나는 solo Girl, now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I. I'm going solo. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. Solo. That's how I'm getting down. Destined for the center crown. Sing it loud like. Oh. 이건 아무 감정 없는 love story. Oh. 어떤 설렘도 어떤 의미도. 내게 미안하지만 I'm not sorry 오늘부터 나 Bitch 나는 solo Tenham gostado da nossa primeira sugestão musical. Vamos então conhecer as principais notícias da nossa escola. Epto Oliva festeja o Carnaval. Epto Carnaval. O Carnaval da Epto Oliva foi festejado na tarde de 1 de março com o concurso para a melhor fantasia do desfile de máscaras participado pelos alunos dos vários cursos em funcionamento na escola. Sob o olhar da comunidade escolar, os mascarados marcaram momentos bastante alegres e divertidos com a sua criatividade, originalidade, dinamismo e animação. Critérios estes que estiveram na base da decisão do júri para a deliberação dos três primeiros vencedores. Primeiro prémio foram As Poderosas, do Bernardo Andrade, Gonçalo Minas, Leandro Moutinho, Sandro Pereira e Tiago Cardoso, do Desporto do primeiro ano. O segundo prémio foi da Rosita, do Roberto Rosa, Mecatrónica primeiro ano. E o terceiro prémio foi o Van Gogh, A Noite Estrelada, de Paula Fonseca e Paula Costa, de Design do segundo ano. Esta atividade, organizada e dinamizada pela Associação de Estudantes da Epto Oliva, contribuiu para desafiar os alunos a estimularem as suas capacidades no domínio da criatividade, bem como a cooperação entre turmas ou cursos, num contexto coletivo de vivências e aprendizagens fundamentais. Epto Oliva presente na Qualifica 2019. A Heptoliva marcou presença na Qualifica 2019, a maior feira de educação, formação, juventude e emprego do país, que decorreu entre 28 de fevereiro e 3 de março na Expo Nor. Stomp foi um momento coreográfico preparado pelo curso profissional técnico de desporto, que estalou os dedos, bateu as palmas, as pernas e os pés no chão, com o exercício rítmico, envolvendo técnicas de expressão corporal e o uso de objetos do dia-a-dia para a produção de sonoridades, atraindo assim a curiosidade e a atenção do público durante a animação do espaço Cool no stand do Programa Operacional de Capital Humano, onde decorreu esta demonstração. Com o mote New Jobs, More Freedom, a 12ª edição do Qualifica pretendeu refletir e apresentar aos futuros profissionais os novos perfis e mentalidades procuradas pelo mercado de trabalho, reunindo para o efeito uma vasta oferta de ensino, formação e saídas profissionais, apresentadas por universidades públicas e privadas, centros de formação profissional, instituições públicas de educação e formação e a presença de várias empresas com processo de recrutamento ativos. Por isso, também a visita a este evento pelos alunos finalistas dos cursos profissionais de auxiliar de saúde e apoio à gestão desportiva se revelou uma oportunidade importante para o desenvolvimento de diálogos e experiências enriquecedoras, tendo em conta a especificidade, o futuro e o mercado laboral destes cursos profissionais. Vamos ficar com mais uma sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! As cartas que eu um dia te escrevi para te contar tudo o que sou. Na escola em que eu te conheci, um beijo teu, tudo mudou. Quando paro e preciso, tu estás aqui. Quero crescer assim. Não quero escrever o fim desta canção. Corro o mundo e percebo que o meu jardim tem flores que eu sei. Quis, e a luz que as faz crescer é o nosso amor, que é eterno e para sempre será. Eu sei que o tempo parou de mostrar os sinais vindos de ti. E ao mesmo tempo ele me enviou um anjo real de mim. Quando paro e preciso permite crescer assim, nunca vai ter fim. A nossa canção é eterna e para sempre será. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página no Facebook, Epto Rádio. Curso de Artes de Espetáculo promove intercâmbio na região de Coimbra. Objetivando estabelecer o intercâmbio entre as artes do espetáculo na região de Coimbra, os alunos do segundo ano do curso de Artes, Espetáculo e Interpretação deslocaram-se no dia 27 de fevereiro ao Colégio São Teotónio, sediado em Coimbra. Durante a manhã apresentaram o trabalho O Meu Caso, de José Régio, criado no âmbito da disciplina de interpretação. Seguiu-se uma conversa entre alunos e professores sobre o processo criativo do trabalho apresentado. No período da tarde, alunos e professoras visitaram as instalações do Colégio São Teotónio e convidaram o curso Congênere a visitarem Tábua e a apresentarem também uma criação artística. Esta atividade foi certamente uma oportunidade para novas amizades com colegas que partilham os mesmos gostos, conhecerem lugares diferentes, vivenciarem experiências inovadoras e ganharem novos conhecimentos técnicos e práticos a nível artístico. Turismo presente na cerimónia pública do Hastear de Bandeiras, Cidades e Vilas da Excelência em Oliveira do Hospital. A convite do município de Oliveira do Hospital, a Epto Oliveira marcou presença, através dos cursos de turismo 2º e 3º ano, na cerimónia pública do Hastear da Bandeira, Cidades e Vilas de Excelência, Eco21 e Autarquia Mais Familiarmente Responsável, que decorreu na manhã do dia 8 de março no edifício dos Passos do Conselho em Oliveira do Hospital. Saúde comemora Dia Internacional da Mulher. No âmbito do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado anualmente a 8 de março, os alunos do 1º e 2º anos do curso profissional Técnico de Auxiliar de Saúde elaboraram um mural tendo por objetivo homenagear as mulheres da sua vida. Um mural composto por fotografias e frases alusivas ao testemunho e exemplo perpetuado pelas mulheres progenitoras, familiares, ascendentes e amigas de cada aluno, foi cuidadosamente elaborado de forma a reconhecer a importância e o contributo da mulher na família e na sociedade. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página no Facebook, Epto Rádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com música portuguesa. Depois iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Tudo pra dar certo. Eu sei que só estou bem quando estás perto. Mas agora que não estás, é que eu olho pra trás e sei que é bom demais ter-te aqui. Eu sem ti não sou capaz. Tudo aquilo que me dás faz-me sentir o que nunca senti. Só eu sei o que é estar longe de ti. Não espero mais ninguém. Só tu. Mas agora que não estás, é que eu olho para trás e sei que é bom demais ter-te aqui. Eu sem ti não sou capaz. Tudo aquilo que me dás faz-me sentir o que nunca senti. Só eu sei. I'm

Estamos de volta com mais um programa da terceira temporada Hepto Rádio. Não se esqueçam de seguir a nossa página Facebook Hepto Rádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Aproveitem também para visitar a página Facebook da nossa escola, Hepto Oliva. Na página Facebook podem ficar a conhecer o trabalho e atividades que se envolvem na nossa escola. Antes de continuarmos com o nosso programa noticioso, vamos ficar com uma sugestão musical. Voltamos já! We haven't talked all morning. Bang my head against the wall. I'm scared I'm falling, losing all my control. And I'm tired of talking. Feel myself saying the same old things. Cause love's important. Don't wanna lose you this way. Kiss and make her one last time. Touch me like you touch nobody. Put your hands all up on me. Tired of hearing sorry. Kiss and make her. How about we leave this party? Cause all I want is you up on me. Tired of hearing sorry. Kiss and make her. Kiss and make her. Tábua de Queijos e Sabores da Beira. Decorreu nos dias 9 e 10 de março a Tábua de Queijos e Sabores da Beira, uma iniciativa da Câmara Municipal de Tábua que objetiva a promoção e valorização dos produtos endógenos, com especial enfoque no queijo Serra da Estrela, não esquecendo o artesanato, a cultura e as tradições do concelho. Os cursos técnico de auxiliar de saúde 1º, 2º e 3º ano marcaram presença neste certame, promovendo algumas atividades afins à sua área de formação, como a avaliação do índice de massa corporal e da tensão arterial, acompanhamento e auxílio aos visitantes com mobilidade reduzida e a realização de um workshop infantil, hábitos de higiene, cuja relevância se centrou na correta limpeza e lavagem das mãos. O convívio, a boa disposição e a divulgação das boas práticas deste curso foram os maiores aperitivos que juntaram alunos e professores durante 2 dias numa participação ativa, empenhada e responsável. Hepto Oliva na Bolsa de Turismo de Lisboa. A convite da Câmara Municipal da Oliveira do Hospital, os cursos profissionais de turismo 1º, 2º e 3º ano marcaram presença na 31ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa. a maior feira da indústria de turismo em Portugal, que decorreu de 3 a 17 de março na FIL, Feira Internacional de Lisboa. A invitação, divulgação e promoção da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, apresentada pelo município no stand da CIM, região de Coimbra, revelou-se mais uma experiência inovadora e pedagógica para estes futuros técnicos de turismo que também souberam divulgar a marca Queijo Serra da Estrela e promover a Oliveira do Hospital como destino turístico e gastronómico obrigatório, que decorreu no passado fim de semana, 16 e 17 de março, onde decorreu este evento. Fiquei com mais sugestão musical, esperemos que gostem. Até já! I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the colour draining from my face. And my friend said, I know you love her but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Past like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Oliva comemora o Dia do Pi. O Dia do Pi, comemorado internacionalmente a 14 de março pelo valor 3,14, será a aproximação mais conhecida de Pi, é o número mais famoso da história. Por isso, a disciplina de matemática lecionada aos cursos em funcionamento na Eptoliva decidiu assinalar esta data nos seus espaços escolares de Oliveira do Hospital e Tábua, realizando alguns trabalhos enquadrados nas diferentes áreas de formação, objetivando a divulgação deste número tão importante e presente em muitas equações de diferentes campos da ciência e utilizado nas mais famosas teorias, ao mesmo tempo que serve de fonte de inspiração a escritores, também eles muito famosos. Coisique de Artes do Espetáculo na Tábua de Queijos e Festa do Queijo de Oliveira do Hospital. Quizic, o momento artístico musical preparado na disciplina de voz pelo curso de arte, espetáculo e interpretação, esteve em destaque na Tábua de Queijos e Sabores da Beira e Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que respectivamente decorreram no primeiro e segundo fins de semana de março. Se a música e a animação são aperitivos essenciais em qualquer festa, saber relacioná-los com a culinária do ritmo e ao tempero das especialidades do queijo foi o desafio deste trabalho de produção de música com utensílios de cozinha, onde a capacidade de improvisação e a criatividade despertaram a atenção do público, não deixando nem mesmo o Presidente da República de se associar a esta orquestra e registar a tradicional foto do momento. A Eptoliva promoveu a Semana da Leitura. A Eptoliva comemorou esta semana a Semana da Leitura com o intuito de promover e reforçar a importância da leitura. Foram realizadas uma série de atividades que envolveram quer a comunidade escolar, quer a comunidade local, nos concelhos de Oliveira do Hospital e Tábua. Na segunda-feira, pelas 9h30, decorreu a leitura encenada de Os Maias, Essay de Queiroz, pela Escola Básica de Midões. Na terça-feira, decorreu o concurso Cultura Leitora, pelas 11h30. Na quarta-feira, foi dia de sair à rua e participar na leitura em movimento em Oliveira do Hospital, pela manhã, e na parte da tarde, em Tábua. Na quinta-feira, seguiu-se a atividade Flash Mobiling, pelos supermercados de Oliveira do Hospital, pela manhã. Já na parte da tarde, correu o momento à conversa com Cinto Filipe. Por último, decorre hoje a atividade de leitura encenada aos Maias da Essa de Queiroz e ainda o desfile literário pelas 15 horas. A leitura é um ato de criação permanente, por isso, vamos criar um mundo à medida dos nossos sonhos. A Eptoliva tem a sua intervenção nos concelhos de Oliveira do Hospital, de Tábua e de Arganil e é constituída por dois espaços. Um destes espaços está localizado em Oliveira do Hospital e funciona também como sede da escola. Um outro está situado na Vila de Tábua, sendo designado por Polo de Tábua. Estes espaços estão equipados de acordo com a especificidade de cada curso profissional em funcionamento. Neste momento estão a decorrer os seguintes cursos para o triênio 2018-2021. Curso Profissional Técnico de Desporto, Mecatrónica, Turismo, Saúde e Design. Todos os cursos a decorrer têm no seu plano curricular disciplinas da área sociocultural, como português, inglês, área de integração e TIC, comuns a todos os cursos. Depois são contemplados com disciplinas da área científica e da área técnica que apresentam-se de acordo com as características de cada curso. Durante os 3 anos de curso, todos os alunos frequentam a formação em contexto de trabalho, para terem contacto com o mundo de trabalho e assim desenvolver as competências práticas e técnicas de cada curso. Todos os cursos conferem o Diploma de Qualificação Profissional de Nível 4 e um Diploma de Estudos Secundários, ou seja, 12º ano, e permitem o normal acesso ao ensino superior. Para ingressar na Eptoliva é necessário que os jovens tenham terminado o 9º ano e, claro, ter aptidão para o curso pretendido. Para mais informações, visitem o site da nossa escola, Eptoliva, e fiquem atentos aos nossos programas, onde daremos sempre que possível informações sobre os nossos cursos. Chegamos assim ao fim de mais um programa da 3ª temporada da Eptorádio. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido pela professora Cátia Viegas com a colaboração dos alunos Ana Campos, Rafaela Simões, Diana Ferreira e, por mim, Mariana Alves, e com a colaboração na parte do grafismo do aluno Francisco Cardoso, do curso profissional técnico de multimédia. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página no Facebook, Eptorádio. Fiquem bem e até o próximo programa. I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering.